Brasília autorizado, nível 320, APE Zulu 7, decolagem pista 10, curva à direita, saída gole, transição Ofito. Controle 1 no 9.8, aciona 5533. Confio o nível? 320. Chame pronto, 5722. Obrigado. Bono 607, autorizado Guarulhos, 360, a rota 350, decolagem pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda voa Bidev, o controle Salvador 1198 e aciona 5552. Decolada 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Leda, Bidev. Controle 19-8. Responde a 5-5-2, o gol 1-6-0-7. Afirmativo, 5-5-5-2, chame pronto no 6-0-7. Para pronto, 1-6-0-7. Sete, 3890. Estamos 99, autonomia de 4 horas e 5, alternativa é Natal. 3890 autorizado até o ponto de espera pista 10. Juliette Alfa. Ponto de espera 18612 o ajuste. Autorizado ataque de Juliette Alfa, ponto de espera da 10. Chama 2012. Dan 3890. Azul 4149, cópia. Juno 0 direita, da Eulida Bridge, após Bridge, apeso 1-6, e após conforme, 119.8, 5546. Campinas no 360, destino Zoé 1-0, curva direita, a saída da El. Leda, Bride, Apesulu, 1-6, 9-8, azul, aciona 546, azul, 4149. Show pronto, 4149. Câmara. Júnior 53, tráfego avistado. Chuva leve sobre o campo, o vento 180 graus com 0,612 nós, altímetro 1012, 1002. Só para informação, algumas aeronaves que pousaram anteriormente reportaram um constante vento aí a 30, 40 pés, cabeceira 1-0. Fique atento e um voto com forte vento de travéis. O 3153, livre pouso, pista 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0, graças pelas informações. Salvador Ground 35514, information Mike, flight level 150. Tá bom, se desça para 2000 pés. 2000 pés, 605. Ju, flight level 150, information Mike. Bom dia, TAM 3890, ponte 010, pronto. TAM 3890, Lima tem cabeceira 10? Lima tem 10, 3890. Alô, Salvador, é o Gol 1642, autorização para Recife. 1642, aguarde cópia. Guardando. Salve, Salvador, muito bom dia, WebJet 6749. Devido a mudança de plano, já teria cópia, então com informação do horário, depois, beleza? Eu verifiquei aqui, realmente já estava bem atrasado, confirme qual foi o novo horário do Web. Constante durante toda a aproximação, 10 nós de proa. Ok, então o vento manteve e qual foi o resto da informação? Ah, o vento foi 10 de proa durante toda a aproximação. 10 de proa durante toda a aproximação. Grato, então 3153, chama o Sol em 1219 agora. Sim, obrigado. Solo Salvador, então 3153, de proa. 3153. Continue via Alfa, ingresso Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, tá 3053. 3890, decolado aos 2498, controle, bom voo. 198, obrigado. Gol 1605, está autorizado para aproximar 100 LR. 101605. Controle Salvador, bom dia, tá 3890. Tá 3890, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. TAM 3890 solicita pro 80, senhor, para evitar formações na radial 072. Livre. Autorizado, TAM 3890. Prossiga para o ano 642. Autorizado Recife 390, via Peruíste 58. Decolagem da pista 10 esquerda, Pucaracaju. Controle em 1 no 98. E aciona 5547. Sinalizando a Peruíste 58, decola no 0 esquerda, Pucaracaju, controle 198, transponde 5547, gol, ou no 642, chamar acionamento. Estou no 642, chamar pronto. Tamara. Luna 605, está passando Duna no curso do localizador em aproximação. Chega o trem, chame a torre, 1186. 186, gol 1605. São mais. Gol no 715, 360, Brasília. Autorizado. A rota pesou no 7. Decoda 10, direita, gole, transição fito. Controle 1 no 98. Aciona 5556. Autorizado para Brasília no nível 3, 6, 12 a 0, conforme rota do plano de voo Upper Zulu 197, decolada 10 com curva direita, gole, orfito 119.8 ao controle, 55.54 ao transponder, gol 1715. 55.56, chama pronto. Chama ativo, 5556, chamará pronto, gol 1715. E mais uma vez o vento para o 1905. O vento agora 190 graus com 0,612 nós. 1905, obrigado. O brilho do papel foi aumentado, ok? Confirme. O brilho do papel foi aumentado. Agradecido, agradecido. 0840. Ciente. Então foi só uma DLA, não é isso? Isso mesmo. Vou confirmar que eu não tenho aqui no meu sistema essa DLA, vou verificar se o centro Recife recebeu. Tá bom, obrigado. Eu também escutei. Salve Salvador, bom dia, gol 1804, 30 mais. 1804 Galeão, agora de copo. Maravilha. Solo Salvador, voo 1642 para Pospega, estacionamento gate 6. Autorizado, 612, chame táxi. Chamar a táxi. Estacionamento Web 5722. 2545, Chão Recife, 3890. Solo Web 5722. 5722, prossiga. Pushback acionamento. Tate 3 livre, chame táxi. Chama táxi, obrigado. No 05, no Solo 31, não poderia confirmar a situação durante a aproximação? Aproximação está na conta final ali, uma descendente bem de leve. Excelente, gente, mas após inverno é só chuva no para-brisa. Só água. Excelente, então. O número 05 chamou o Solo agora, 12 no 19. É a pista. Final curta, tá dando pra chegar, ok? Tá até 2 milhas. Se sente, a pista molhada? Molhada, mas sem curso, viu? Se sente, chama o seu locorão, 219, grato. 219. Solo de Salvador, Cordial, bom dia, gol no 605. Bom dia no 605, reporte antes da Taxi Juliette, aguardando ingresso no pátio. Rota da Juliette aguardando no pátio, para ingresso no pátio, gol no mesmo tempo. Para o táxi, o azul 4149, está com 4 horas e 35 da companhia. 121 a bordo, opera Ribeirão Preto. Está livre até o ponto de espera, 186 torre, 1012. 186 no ponto de espera, 1012, azul 4149. Anterior, apresentação do 1804. 1804, afirmativa, número 2, copy, só um instante. Obrigado. Alô, Salvador, bom dia, tá 3597, tem que dar mais. Prossiga. Brasília 360, estou ciente do nosso horário de causa fora, na medida do possível, se pudermos adiantar. Agradeço, tá? 360. Gente, ainda não tenho plano, assim que tiver eu vou autorizar. Ok, obrigado, estamos na segunda, tá? 360. Para o táxi Gol número 42, Kona 51 de TB, 03, 15 de autonomia alterna, Salvador, ONU 642. Autorizado Juliette Alfa no ponto de espera 8612, o ajuste Gol número 2. Juliette Alfa, torre 186, ajuste ONU 012, Gol ONU 642. Gol 605, agiliza em frente, Índia, parte portão 1. Índia, portão 1, 605 da Gol. Para o táxi web 5722, 148, 4 horas, alterna com fim. O 642 observa a companhia que está taxando alfa, quem da passagem mesmo? Gente, dando passagem atrás, Gol no 642. Web 5722, Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, 1012. 1012, Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado pelo serviço. Andréia? Não. Fala Salvador, na escuta do Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque do pátio de número 3 para o pátio 1 no finger de número 6. Observe o Webjet que está taxiando, a retaguarda aí no pátio 3. Após o Web liberar o pátio, está autorizado a iniciar o reboque. Será feito, senhor, grato. Five, one, four, retro copy. Aracaju, level 150, after takeoff, runway 10, left turn. Uca departure, Aracaju transition, Salvador departure 109 decimal 8, and Skok 5564. Agora. Autorizado Galeão 360, conforme nota do plano, decola no zero direita, Gael linha da Bidev, apoia Bidev AP November 857, segura Pesolu no meia e após conforme, controle em 1 no 98, 5553. Autorizado Galeão 360, saída da El Leda após Bidev, após receptar uniforme November 857, seguro. Upper Zulu 16, 198, controle 5553, o transponder decola da 10, com convite. Corra direita corrigindo, da El Leda Bidev, chama pronto. Direito, você vai chamar, obrigado, gol 1804. Positivo, parking brake off, beacon nono, pode iniciar. Olha, azul 449, vai precisar voar na Pro 230 para evitar formações, ok? Sim. Colo voo 1607, O Bang da Gol, a Lima tem capitão 1-0. A Lima tem 1-0, 5-7-2-3. Salvador, bom dia. Gol 1897, centro da Mike, autorização com fim. Entendi, confirme. Gol 1897, centro da Mike, autorização com fins. Com fins agora de copo. Escuta, aguardando. Mestre 749, consegui contato com o Recife. O... Assim que o operador receber a mensagem, nós vamos autorizar seu plano, ok? Afirmativo, estou aqui na guarda. Obrigado. Plano 3517, cópia. O... Só um segundo, gentileza, 3517. Gol no 897, copia. Na escuta, prossiga, 1897. Com fins autorizado, 360, conforme rota do plano. Decolo no zero, direita. Da Euleda Bridge, após Bridge, a Pesolu no meia. Controle 1 no 98 e aciona 5561. 4-2, contato radar, sub, mantém o 390, saí da PUCA. 3-0, só para coordenar 350, se for possível. Quem é teu guarda? Obrigado. 897, correto, time próximo. Demorou, obrigado. O Mike XRD, tem condições de agilizar o rebote para prosseguir logo o portão 612 e tem um tráfego no portão 5 aí querendo puxar, ok? Positivo, senhor, positivo. Podemos dar início o mais rápido possível. Agilize aí, por gentileza. Será feito. Irá ingressar o corredor Xé, descendo para 500 pés, mantendo-se condições visuais. Ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Prosseguir para Salvador. Para posicionamento no 8, gol 804. Eu sou TV aqui a 510 devido a 09 da coluna a 1000 pés no corredor Axé. Helicóptero 510 no corredor Axé. Ok, ou seja, ao ingressar o corredor Axé tem que estar 500 pés. Rota conforme a pelo 50, decola da 10 direita, da Euleda Bidev. Controle 1 no 98, o transponder é 5573. Autorizado então 340 pela PUI 50, conforme a rota após, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da Euleda Bidev. Transponder 5573, 1198 controle, web 6749. Estamos agora no portão 3, pronto para o curso de acionamento. No portão 3 está autorizado, time táxi. Está autorizado, chamada ao táxi, 6749. O 3597 está para a cópia. 3517, autorizado Brasília, 380, Pesolu 17. Decoda 1-0 direita, gole e transição, Fofito. Controle em 119.8, aciona 5571. Positivo, 380 para Brasília, Pesolu 17, na gole Fofito, 5571 no transponder, controle 19.8, decolando da 10 com curva direita, então 3517. Correto, 3517, é pronto. Obrigado. Fox Romeo Golf. Prossiga. Fala 198, é o controle, bom voo.